Thank you. Thank you. I stay here to play more. My microphone is down because the mess. Deixa eu me arrumar aqui, que tô numa posição aqui um pouco desconfortável. Só ajeitar aqui o microfone. Peraí, só um pouco. Isso.